minha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, vai. Essas malandras assanhadinha. Que só quer brau, só quer brau, só quer brau, brau, brau. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Sube y baja, yo te lo rozo.